bom dia a todas as companheiras lutadoras da América Latina. Gostaria de abrir minha fala recitando um trecho de um poema da Guerrilha do Araguaia, que diz o seguinte: não aceite o açoite, porque de aço e de noite não se faz manhã. Manhã se faz, mas é com braço e foice, cortando ao tempo toda a flora vã. Talvez não me fiz entender aí pelas companheiras, mas gostaria também de dizer, agradecer às companheiras feministas inconvenientes pelo convite que fizeram a nós, mulheres do MST, para estar participando desse momento muito importante para todas nós, mulheres feministas socialistas. Concebemos o MST com três objetivos. O primeiro é luta pela terra. Concebimos en el Movimiento Sin Tierra tres objetivos. Primero, la lucha por la tierra. Reforma agraria. Reforma agraria. Que além da terra. Que va más allá de la tierra. Y socialismo. Y socialismo. Tres principales objetivos del MST. Tres objetivos principales del MST. Mas nós, enquanto Mulher Sem Terra, reconhecemos que enquanto não houver esse reconhecimento de toda a opressão, pero como mujeres sin tierra decimos que mientras no haya reconocimiento de toda opresión, nos diferentes espaços, en los diferentes espacios doméstico, privado, na militância, como camponesas, campesinas. Sabemos que viemos de uma carga cultural muito pesada, onde as mulheres nunca tiveram oportunidade de discutir e de opinar nos espaços de decisão, de tomada de decisão, nem política. Bueno, nosotras venimos de una carga cultural muy pesada, donde las mujeres no tenían derecho a decidir, a opinar. O que lhes cabe é trabalhar como educadoras. Lo que le compete sobre todo es a trabajar como educadora, cuidando da saúde e administrando a pobreza da vida. Cuidando de la salud y administrando la pobreza de la vida. Mas nós, mulheres sem terra, estamos vindo num crescente. Pero nosotras, las mujeres sin tierra, estamos viviendo un crecimiento. Sim. A luta específica nos forjou e hoje o conjunto do Movimento Sem Terra reconhece, através dessa luta específica das mulheres, do 8 de março, que é um momento onde que nós somos desafiadas a pensar a estratégia de luta, a conduzir, e isso... É o processo de luta do movimento, que as mulheres do movimento em MST, praticamente forjou, não é? Como que forjou a los espacios que hayan logrado dentro del movimiento. No começo, ao longo dos 25 anos do Movimento Sem Terra, en el inicio, no, a lo largo de los 25 años del Movimiento Sin Tierra, as mulheres sempre estiveram presentes na luta. É um movimento misto, é um movimento de famílias, e as mulheres sempre estiveram presentes. É um movimento misto, não? Pero as mulheres desde o começo estiveram presentes. Eu sou de la Amazônia brasileira, hace un montón que estoy acá y trabajo en la Matanza con la Red de Mujer, la Casa de la Mujer Rosa Chazarreta. Por eso puedo mínimamente traducir un poquitito para presentarme, ¿no? Pero trabajé durante muchos años con las campesinas de Brasil en la Comisión Pastoral de la Tierra, que trabajaba en conjunto con el Movimiento Sin Tierra en algunas de las actividades. Repetir lo último porque no me está diciendo. Podría repetir lo último. estuvieron presentes en que... As mulheres sempre estiveram presentes em todos os momentos da luta. O Movimento Sem Terra, o movimento misto, mas que no começo nós éramos força de massa. O Movimento Sem Terra é um movimento misto, não? Que as mulheres sempre estiveram presentes, mas sobretudo no começo como um movimento de massa, um movimento massivo. Fomos ganhando um espaço a partir do momento que criamos as condições para que as mulheres pudessem participar dos espaços de debate e de trabalho também na MST. Fomos ocupando os espaços a partir do momento que as mulheres começaram, não? Exato, quando criando condições para que as mulheres pudessem participar. E esses espaços são as cirandas infantis, os locais onde nós podemos deixar nossos filhos. Os espaços são as cirandas. Cirandas são como de ruedas. Não. Cirandas seria ronda. Ronda. Não, é uma espécie de jogo que jogam os niños, as niñas em Brasil. As rondas. Os refeitórios coletivos, os grupos de cooperação para que as mulheres pudessem não se fechar no espaço doméstico e pudessem ir avançando em outros espaços. Claro, foram criando condições para que a mulher não se quedasse encerrada dentro dos espaços domésticos. Mas hoje essa divisão sexual do trabalho ainda não é uma coisa que está superada. Mas todavia falta superar toda a questão da distribuição, da divisão sexual do trabalho. Hoje esse reconhecimento se dá para nós aí através do momento que as mulheres planejam, executam, abraçam para si os ônus e os bônus da luta contra o capital no campo. Esse reconhecimento se dá a partir da luta específica das mulheres contra o capital no campo. Esse reconhecimento se dá a partir da luta específica da mulher contra o capital, não? No campo, os terratenientes, as grandes oligarquias rurais. E então essa contribuição aí das mulheres no debate da reforma agrária faz com que possamos enxergar e clarear o momento político que vivemos como classe e como mulher sem terra. E com isso... La lucha específica de la vez, repetir, por favor. Ya quedó claro. Então, isso nos permite, então, ir para os espaços de decisão política de rumo do MST. Porque a partir dessa luta, nós se forjamos, se mais gente fica consciente, então internamente é bom, para fora é bom, porque fizemos o debate aí, o enfrentamento contra o agronegócio e anunciamos a agricultura camponesa. E isso, quando vamos decidir rumos e estratégia de luta do conjunto do MST, a opinião das companheiras é muito importante por esse acúmulo dessa condução da luta específica do 8 de março. Nós compreendemos que para chegar ao terceiro objetivo, o segundo, que a reforma agrária que está sendo feita não nos satisfaz, porque é uma reforma agrária clássica, nós queremos uma reforma agrária popular, com democratização de todos os meios de produção, educação, meios de comunicação, enfim. Então, com isso, faz com que nós vamos aí acumulando um bocado de experiência e indo para o debate do feminismo socialista. Enquanto o conjunto do movimento, que é misto, não enxergar e não reconhecer esses espaços aí das mulheres e essa questão do feminismo, nós não vamos chegar ao socialismo que nós queremos. Bravo! Queria encerrar a minha fala, então, dizendo a seguinte frase, que eu acho que já vi em algumas camisetas, em espanhol, que é: sem feminismo, não há socialismo! Sem feminismo!